Então, hoje, o tema da nossa palestra é um comentário, né, na real, sobre o cristão e o enfrentamento. Para que possamos entender melhor esse tema, o cristão e o enfrentamento, é necessário, né, que a gente entre no coração do Evangelho do Cristo, que nos ensina princípios e valores ao qual a humanidade está muito carente ultimamente, né? Parece que se perderam muitos princípios, muitos valores. Então, o Evangelho do Cristo é um dos instrumentos que nós temos para que a gente possa novamente, assim, seguir essa reta no caminho do bem. E também ela faz com que nós administremos melhor, assim, que nós administre melhor o sofrimento na nossa vida. Com coragem, com luta, com confiança, acreditando nesse Pai maior que está na espiritualidade, que nos ampara, nossos guias, nossos protetores. E o nosso mestre, que é nosso modelo e guia, que ele deixou todos os seus ensinamentos. E é desta forma que nós vamos enfrentar, assim, que o cristão enfrenta, assim, esses problemas de dor, de sofrimento, enfim. Enfrentando os nossos desafios, né, de qualquer ordem, digamos assim, de ordem financeira, no sentido de enfermidade, de problemas emocionais, que a gente possa saber administrar tudo isso. Isso é um enfrentamento. E é isso que o Cristo espera de cada um de nós. Sempre com fé, com confiança, sabendo que tem um Pai bondoso, né? Que tem um Mestre acima de nós, que nos conduz, que nos intua, que nós não estamos, Ele disse que nós não estaríamos sozinhos, que Ele estaria conosco. E nós temos conhecimento através dos estudos que a gente faz, enfim, que Ele sempre delega uma equipe para nos auxiliar na nossa caminhada terrena. Então, isso nos dá uma confiança bem maior, né, de que a gente não está só. Porque, assim, em nenhum momento Jesus nos ilude ou ilude em nenhum momento aqueles que encontra pelo caminho. Aqueles a qual abrem as portas do seu coração para recebê-lo e aceitar suas lições. Porque ele nos deixou muitas lições, né? E, ao contrário, ele faz com que as pessoas entrem no âmago do ser e enfrentem as imperfeições. As imperfeições que são os nossos maiores desafios nessa terra. As nossas imperfeições. É a nós mesmos que nos enfrentamos a cada dia dessa vida. Para que nós consigamos anular os sentimentos negativos, os pensamentos negativos, que nós possamos nos policiar. Isso é um enfrentamento com nós mesmos. E também perante as tempestades, como aquelas do alto mar que a gente conhece, que ele estava com seus discípulos, aquele momento, assim, é uma lição excepcional para todos nós. Porque Jesus colocou os seus discípulos para o enfrentamento, para que eles amadurecessem espiritualmente, para que eles crescessem espiritualmente. Porque se você fugir, né? Dos medos, dos seus defeitos, dos problemas, é provável que nós vá jogar fora toda uma encarnação. Como o espírito não regride, perderá toda uma passagem terrena, porque ele fica como espírito estacionário. Nós viemos para cá, para a Terra, para crescer, para evoluir, né? Para nos melhorar, para retornar daqui melhor do que chegamos. E se a gente não tiver esta coragem do enfrentamento, né, seja a situação que for, com certeza nós vamos perder toda uma caminhada terrena. Nós não vamos regredir. Eu, Nilda, você, a mesma Nilda que eu sou hoje, se, né, se eu não aproveitar para melhorar. Agora, se eu me dedicar, se eu estudar os ensinamentos que o Cristo nos deixou, se eu tiver coragem para enfrentar a cada situação que nos é colocada na vida, com certeza eu vou amadurecer. Eu vou crescer e vou sair daqui melhor do que eu cheguei. E é esse o propósito das nossas encarnações. É que nós estamos num ano de aula e precisamos passar nas provas, enfrentar a situação e passar nas provas para avançar um pouquinho mais. Nós devemos nos conscientizar que os ensinos do Mestre sempre são favoráveis. Para mim, para vocês, para todos. Os ensinos do Mestre Jesus sempre são favoráveis. Ele nunca, neles a gente não encontra uma palavra sequer que seja desfavorável para o nosso crescimento. Se nós pegar o Evangelho do Mestre, se nós pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês não vão encontrar uma palavra que seja desfavorável para o nosso crescimento espiritual e para nós nos tornarmos seres humanos melhores. Então, é muito importante isso, porque ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As três coisas mais importantes, o caminho, a verdade e a vida. O caminho que a gente precisa para a gente se melhorar, a verdade que a gente precisa assimilar, né? Então, é assim importantíssimo. E por que, que será que a gente tem tanta dificuldade de assimilar este pequeno ensinamento? Um ensinamento tão simples. Mas acontece que às vezes é como se alguém estivesse falando no nosso ouvido assim, que vem aquela intuição, aquelas vozinhas dos amiguinhos, né? Que dizem assim, ah, passar por todas essas coisas é muito ruim. Tem a porta larga, que é muito mais fácil, né? São as tentações que Jesus também falava. Que a gente é tentado, né? Pelos nossos irmãozinhos menos evoluídos. Mas não, a gente não pode cair nessas tentações. Porque a mudança no nosso eu começa nos enfrentamentos. Começa com a nossa coragem, com a nossa luta. É ali que começa as nossas mudanças, dos nossos desafios, enfim. E como bons cristãos espíritas que somos, né? Devemos seguir em frente, confiantes, e acreditando que não estamos sós. A alegria não chega até nós sem um enfrentamento com as batalhas, com as vitórias que a gente alcança. Porque quando a gente olha para trás, para a nossa vida, eu que já estou... Quando olho para trás, já tem muita coisa, né? Já estou com uma idade mais ou menos que tem muita coisa lá para pensar. Que a gente vê assim, quantas vitórias a gente alcança. Quanta gratidão a Deus a gente deve de ter. Passamos por alguns perrengues? Passamos. Mas quem não os passa, né? E a gente precisa, então, ter essa coragem. Ter esta luta para que possamos, a cada vez mais, vencer as batalhas com serenidade, com resignação, porque cada uma que nós vencer é um degrauzinho a mais que a gente se eleva na evolução espiritual. Pensemos nisso.